E os vestidos, que lindos! Quem é que os fez? Foi a Emma que os fez. Essa miúda é muito talentosa. Faz-me lembrar quando eu era um bocadinho mais jovem. Dá menos nas vistas, âmbar vê tudo. Soy Luna, no Disney Channel.